Às vezes eu penso o que seria melhor pra mim, desistir disso tudo ou ir até o fim, só pra ver o que vai dar, sem esperar nada em troca, só pelo prazer de cantar. Você pode me criticar e me olhar com outros olhos, mas faz tempo que eu tô nessa, mas isso aqui é só um prólogo do que virá pela frente. Se eu comecei com isso, é necessário que eu represente. Pois eu não nasci pra ser capacho de ninguém. Puxa saco, pau no cu, por aí é o que mais tem. Desfilando por aí, querendo ser o Luan Santana. Mora no fundão e paga de bacana. Anda ostentando porque não se garante. Não olhe minha roupa, olhe o meu semblante. Veja os meus olhos, o verdadeiro motivo. Eu tenho um sonho e nele eu acredito. Não dá pra pagar o que já foi escrito. Isso aqui pariu. A gente sabe que isso é normal nas quebradas. Esses comédia de vez de ajudar fica induzindo a molecada. Os pais que se preocupam quando não estão em casa. O pior é que até na escola é lugar de fazer coisa errada. A mensagem não existe, absorve lixo sonoro. Filho da puta persiste, mesmo assim eu ignoro. Tá de Nextel sem chip pra chamar a atenção das vacas. Recorrede, Juliette, que juventude babaca. Somos o espelho pra quem vem, são eles que a rua atrai. É esperança no que convém, esse embalinho que é demais. Informação importante, então nem me venha com isso. Música ruim no falante, tira proveito é difícil. Tá certo disso, maninho, você é consumo da tendência. Tocando o barco do meu jeito, adquirindo experiência. É isso mesmo, chegado, Mother Family tá na casa. Jardim Romano, Jaraguá, os vagabundo manda brasa.